vez, uma vontade e um desejo de ser feliz, querer viver. E o motivo será você procurar abrigo numa canção, encontrar paz pro coração. Tudo que faço me sinto bem. Será que a causa é você também? Mas tudo muda quando que nem me diriges, nem sequer olhar. Fico confuso, infeliz. Sinto algo estranho que eu nunca quis. Então vem a tristeza que machuca o meu coração e me faz dizer: não quero. Também, mas tudo muda quando ao passar, que nem